A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova, Boa Nova. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa, A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. É com enorme alegria que recebemos hoje no nosso programa uma pessoa muito querida por todos nós e por toda a comunidade educativa, a Dona Fernanda Guerrinha, auxiliar de educação do nosso agrupamento. Boa noite, Dona Fernanda, e muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar hoje aqui connosco. Olá, boa noite. Eu é que agradeço, acho que não sei o que é que vim fazer, porque realmente acho que não sou mais que ninguém e aquilo que faço é aquilo que eu tenho que fazer. É dar-me aos alunos e dar-me às pessoas que me rodeiam. Pois, por isso é que a senhora já aqui está. Dona Fernanda, eu começava por lhe pedir para nos falar um bocadinho da sua infância e do seu percurso escolar. Sim. Então, eu nasci numa aldeia muito bonita, em Folgozinho. Nasci e fiquei por lá até, na altura, 4ª classe. Depois, os meus pais, o meu pai que é daqui, construíram casa e viemos para cá. Ainda fui para Coimbra, que a minha irmã estava a estudar lá em Coimbra, e andei lá 2 anitos, mas depois acabei por vir aqui para Oliveira. Frequentei, na altura, era o colégio, fiz até 5º ano, equivalente agora ao 9º. Depois, como não havia mais, fui para Ceia, para a escola secundária, fiz lá até o 11º, agora equivale ao 11º, na altura era diferente, já não me recordo se era 7º do liceu, não é? 7º. Era assim qualquer coisa. Pronto, depois parei por aí, não queria estudar, mas entretanto lá voltei, ainda andei num curso... E peço desculpa por interromper, não queria estudar porque não gostava da escola? Sim, porque eu era muito rebelde quando e eu acho que era mais para contrariar a minha mãe e o meu pai, porque queriam que eu estudasse e queriam... Havia aquela ideia de que os filhos todos tinham que ter um curso, porque era, no fundo, era darem aos filhos aquilo que eles não que tinham não tido. E eu acho que era um ato de rebeldia por minha parte, porque eu era muito rebelde e muito malandra. Entretanto, depois fui... para educadora de infância, ainda frequentei o curso de educadora de infância, mas também não consegui acabar, porque não quis, porque entretanto ainda era muito nova, apaixonei-me, tive o meu filho, e então aí achei que devia mesmo era trabalhar, e foi o que eu fiz. Na altura, separei-me do pai do meu filho, porque ele me fazia a vida negra, e eu peguei no meu filho e vim-me embora. Voltei à casa dos meus pais, que me acolheram, e foi quando comecei a trabalhar ali na escola secundária, na altura escola secundária. Mas apesar, pronto, de ter deixado, e já vimos que andou por várias escolas, que memórias é que guarda desse tempo? As memórias que eu guardo, na altura éramos felizes com pouco, e o pouco que tínhamos fazia-nos... Para já tínhamos uma liberdade que hoje em dia já não é permitido às crianças. Brincávamos na rua. Verdade. Saltávamos, corríamos, andávamos por cima da água e éramos felizes. Não tínhamos brinquedos. Eu lembro-me que a primeira e única boneca que eu tive já tinha os meus 9 anitos e foi um senhor que vivia em Lisboa e tinha lá uma loja e trouxe-me boneca. Ainda hoje tenho aquela boneca. Pois eu fazia-lhe roupinhas, claro, para a boneca ir mudando, mas não tínhamos, eu não tinha... uma prenda de Natal que eu tive e que me marcou imenso, um guarda-chuva. Prenda de Natal foi um guarda-chuva e uns reboçaditos. E essas pequeninas coisas faziam-me feliz a mim e às minhas colegas, claro, porque realmente claro, eram tempos em que não tínhamos muito. Mas tínhamos amizade, convivíamos muito, brincávamos muito, é o que a Dona Fernanda diz, não é? Na rua. Brincávamos, certo, andávamos sempre. Sim. Não havia bolas, mas nós, nem que roubássemos umas meias velhas lá em casa, depois levávamos. As bolas de trapos, pronto, aquelas vezes. Quando a minha mãe ia à procura das meias do meu pai, as meias faltavam lá, porque tínhamos andado com umas meias, metíamos lá para dentro uns papéis, qualquer coisa, e depois com uns cordões amarrávamos aquilo. Aliás, nós inventávamos tudo na altura, os nossos brinquedos eram todos inventados. Jogávamos com tudo, com as pedrinhas, com as cordas, brincávamos muito e éramos felizes. E guardo boas recordações desses tempos. Isso é bom. Pronto. É bom. Depois aqui em Oliveira também, ainda tenho pessoas com as quais me dou, por quem nutro um carinho muito grande, que foram colegas de liceu. Claro. Pronto, entretanto, como já disse, portanto, começou a trabalhar na então escola secundária de Oliveira do Hospital. Sim. E que já lá vão muitos anos, Dona Fernanda, não é? Quando olha para trás, o que é que sente ao recordar esse início? Mudou muita coisa. Tudo está diferente. E as pessoas, a escola, porque eu ainda me lembro quando eu fui a trabalhar para lá, em frente aos pavilhões, entre os pavilhões e o bar, era lama. Pois eu também ainda sou do tempo dos pântanos cá atrás, que nem sequer existia o pavilhão, o nosso pavilhão D agora. Não. Aquilo eram pântanos e muitas silvas, aquela zona ali. Pronto, a escola mudou muito para melhor, os alunos agora queixam-se às vezes que não têm condições, mas voltando atrás no tempo têm muitas condições e eles não aproveitam às vezes aquilo que a escola lhes proporciona. Em relação aos alunos, porque a escola é para eles e para deles, eles, mas já vamos falar um bocadinho, até porque a Dona Fernanda, ou podemos falar agora, a Dona Fernanda realmente disse que a escola, desde então, que tem mudado, pronto, sim, que tem mudado sim, muito. Sim. Em que aspectos é que acha que mudou, Dona Fernanda? Mudou, desde o conforto, a equipamentos, o aquecimento. Antes não havia aquecimento nas salas. Eu lembro-me, quando fui trabalhar para lá, havia, no meio do bar dos alunos, era uma salamandra, uma espécie de um fogão de lenha redondo, e a lenha que nós usávamos para aquecer eram bocados de madeira que íamos aproveitando, de móveis velhos ou árvores que se cortavam, e aproveitávamos essa madeira. E era o único aquecimento que havia. Portanto, os alunos, nessa altura, passavam muito frio. Não, é verdade, muito até frio. Porque tínhamos, em termos de temperaturas, pronto, nós não estamos a passar agora uma fase nada boa, mas eu recordo-me que quando era nova e estudava, havia sempre grandes nevões, sim, a escola fechava sim, por causa dos nevões, e nós não tínhamos aquecimento, não havia nada. Mas andávamos lá felizes e contentes a brincar, não é? É verdade. Pronto, tal como eu disse logo quando fiz o início, a introdução, a Dona Fernanda é sem dúvida nenhuma uma pessoa muito querida por todos nós. E eu agora vou passar aqui, vou-lhe fazer aqui uma surpresazinha. A Dona Fernanda, para além de ser uma boa auxiliar, será sempre uma grande amiga. Adoramos a Dona Fernanda! Olá, Dona Fernanda, daqui é Mafalda, espero que ainda se lembre de mim e estou a passar apenas para lhe agradecer por tudo o que fez por mim e pelos meus colegas ao longo destes anos, por ter estado sempre disponível para nós e por nos ajudar a resolver os mais singelos problemas, desde encontrar salas para treinar o Euroescolas ou fazer outra coisa qualquer mais simples, nem que seja só deixar-nos estar lá dentro quando estava a chover. Muito obrigada por tudo e um beijinho muito grande. Olá, eu sou aluna do 12º ano da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Sempre me lembro da Dona Fernanda ao trabalhar na escola e o que tenho a dizer é que ela sempre foi uma querida com todos os alunos, está sempre bem disposta, o que para mim conta muito, e é uma funcionária que nunca esqueceremos. Um beijinho. Há pessoas que marcam um lugar não apenas pelo que fazem, mas pela forma como fazem os outros sentir. E a Dona Fernanda é exatamente assim. Sempre com um sorriso na cara, recebe todos com uma simpatia genuína. É uma pessoa extremamente querida e está sempre pronta a ajudar-nos, seja numa pequena dúvida ou num momento mais difícil. Muito obrigada por tudo o que faz por nós. Beijinhos! Pronto, temos aqui alguns testemunhos de alunos, ex-alunos, e realmente nós estamos aqui e é essa a ideia que nós temos, que a Dona Fernanda realmente é uma pessoa que está sempre presente. E como a Dona Fernanda disse há bocadinho, a escola são os alunos, não são só os alunos. Os alunos são realmente o mais importante, mas depois temos todo um grupo de pessoas que fazem parte da nossa vida e a Dona Fernanda é uma delas. Eu tenho a ideia que os alunos veem-na sempre como alguém com quem podem conversar, com quem podem pedir conselhos, desabafar. Sempre tive essa facilidade em ouvir e orientar os outros, Dona Fernanda? Sim, eu sempre. Para já, a empatia, que hoje em dia está muito... ouve-se muito falar da empatia. E eu há muitos anos que é isso que sinto, é a empatia pelas pessoas. E às vezes o comportamento das pessoas não é só porque a pessoa é assim, há sempre qualquer coisa, e acho que devemos sempre pôr-nos no lugar da pessoa e dessa forma conseguimos compreendê-la e ajudá-la. E sempre gostei de lidar com gente mais nova que eu, porque isso também me ajuda a manter mais jovem. E o Agostinho vem lá, entretanto ainda esteve na educadora de infância. Sim, sim, o Agostinho vem pelos jovens, pelas crianças. Lidar com gente mais nova, e então com crianças, eu sempre gostei muito. E pronto, e depois é essa a minha postura, eu estou ali, claro está, que tento ser agradável e ajudar toda a gente que faz parte da comunidade escolar, mas os alunos principalmente, eles para mim são muitas vezes como se fossem os meus meninos. Acabo por ser um bocadinho mãe deles, porque eu sei, principalmente os mais pequeninos, quando vão para ali sentem-se num mundo completamente diferente e sentem-se um bocadinho desajustados e com medo, às vezes. E eu acho que nós temos que lhes dar aquele miminho e aquele conforto que eles precisam. Temos que estar ali quando eles precisam de nós e acima de tudo, fazê-lo sentir que nós estamos lá para eles e por eles. O dinheiro é importante, claro está que todos nós trabalhamos. Obviamente. Porque temos que ter um ordenado para viver, mas acima de tudo, o meu maior, aquilo que mais me dá ânimo e vontade de continuar, são estes carinhos, estes afetos todos que eu sinto, quer nos alunos atuais, quer naqueles que já saíram e quando me encontram vêm-me dar um abraço, um beijinho, isso aí. É muito bom, é muito gratificante, é. Mas também é porque realmente a Dona Fernanda tem uma predisposição para falar com eles sempre de uma maneira diferente, para arranjar maneira que eles confiem na Dona Fernanda, portanto, acaba por ser uma confidente e acaba por ajudá-los em determinadas situações que se calhar nós professores não temos essa facilidade, porque estamos dentro de uma sala de aulas com muito mais alunos e não temos essa facilidade. Claro. Também temos que dizer a verdade, as pessoas são todas diferentes, claro. Portanto a Dona Fernanda tem aqui uma parte que é muito de emoções, é uma pessoa muito emotiva, é uma pessoa de carinhos, de afetos, e portanto o facto de ser assim, obviamente que os alunos, eu penso que veem na Dona Fernanda uma pessoa de confiança, com quem podem desabafar, com quem podem conversar. A Dona Fernanda estava a dizer, pois, que já tem muitos anos e portanto muitas histórias estará. Tem assim alguma história ou algum momento ou algum aluno, se calhar algum aluno é capaz de ser um bocadinho mais difícil, mas que lhe tenha ficado especialmente no coração? Ou são muitos? Já são tantos. São muitos que ficam no coração. Pois. São muitos. Depois lembro-me, porque é assim, de antes também havia alunos que andavam na escola e que não queriam andar e que se portavam mal propositadamente para ver se iam embora. E eu lembro-me de um aluno que passou por lá, que me fazia a vida negra, porque ele ia para as aulas, fazia tanto disparate, propositadamente, para vir cá para fora. E depois vinha e fiquei. Ficava ao pé da Dona Fernanda. Tinha que ficar ao pé de mim. Pois, claro. Mas ele fugia, fazia 30 por uma linha. Mesmo assim, é um daqueles alunos que depois saiu, foi trabalhar, que era aquilo que ele queria, mas quando me vê, vem-me dar um abraço enorme. E eu puxava-lhe tantas vezes as orelhas, em sentido figurado, mas dava-lhe tanto raspanete, tanto sermão. E ele, quando me vê, vem-me dar um beijinho e às vezes até me diz obrigada. Isso é bom. Pois é, muito bom. Pois é, Dona Fernanda, pois é. Na sua opinião, e uma vez que realmente houve tantas mudanças na escola e nos alunos, nas gerações, o que é que acha que os alunos mais precisam hoje na escola? Mais regras, mais compreensão ou se calhar um pouco de tudo? Na escola, eu acho que antes da escola eles precisavam de outras coisas em casa, Eu acho que hoje em dia, ou porque as pessoas não têm tempo, trabalham muitas horas, não têm tempo para os filhos, mas eu acho que todo o tempo que investimos nos filhos não é perder tempo, é ganhar tempo e é ganhar qualidade de vida para os nossos filhos. E hoje em dia eu noto que há muitas crianças que se calhar não têm em casa o diálogo que deviam ter. Depois lá está, chegam à escola e o que é que a escola lhes pode dar? Se calhar a escola também está a ser demasiado permissiva em algumas situações e devia atuar mais, haver mais castigos quando eles se portam mal, mas isso depois também poderá não ser bem visto. Não, pois sei. Não é fácil gerir essas situações, não é fácil, não é? Porque hoje em dia nós temos que admitir que a realidade é diferente. Há bocadinho falaram no Camões e o Camões tinha um poema que era "Todo mundo é composto de mudança", não é? E é verdade, a vida está em constante mutação e cabe-nos a nós ir acompanhando. Não é fácil e eu às vezes desespero, um bocadinho, mas respiro todos um fundo bocadinho. E penso assim, não, está bem, são três ou quatro que são assim, mas os outros não são. E estes também, acho que ainda vão chegar a bom porto. E tento, mas não é fácil. Hoje em dia os miúdos têm comportamentos, se calhar também o facto da... Mas a pandemia até afetou mais esta camada. É, não foi um os pequeninos, mais. Não. Não foi, não. Tanto foi os pequenos, eles, não. Eles tiveram aquela fase da pandemia em que ficaram privados de muitas coisas que faziam parte do crescimento deles. E podiam ter ficado mais frios, mais distantes, mais egoístas, mas não. Agora, nos mais pequeninos é que se nota... que há muita falta de regras, muita falta de humildade, muita falta de humildade, sim, são muito maus até uns para com os outros, é verdade. E é isso que às vezes me custa aceitar, porque não era assim. Mas lá está, se calhar temos que nos adaptar a lidar com a futura geração assim. Pois, porque eles, é como a Dona Fernanda diz, não têm só coisas más, também têm coisas boas. Mas que realmente nós, pronto, que já temos um bocadinho mais de idade e que já andamos na escola há muito tempo, não é? Que notamos realmente às vezes determinadas atitudes que achamos que não lhes fica bem, pronto, notamos um bocadinho mais. Sim, mas, e às vezes também lá está, também não sabemos o porquê desses comportamentos. Também, porque também há muitas situações desagradáveis subjacentes a esses comportamentos, não é? Sim, nós, obviamente, não conseguimos saber tudo, nem a Dona Fernanda, nem nós. E que quando por vezes sabemos, pensamos. É verdade. Olha, Dona Fernanda, se pudesse deixar uma mensagem aos alunos de hoje, qual seria? Acima de tudo, que se respeitassem a eles e às pessoas que os rodeiam. Que acho que é aquilo que mais sinto, é que não se respeitam nem a eles próprios, nem aos outros. Isso é muito importante. E que fossem amigos, porque a amizade é... Podem ter namorados, podem ter... Mas um bom amigo, a amizade é única, é uma das coisas que devemos preservar e fazer ao longo da nossa vida. É verdade, é que nos é tão útil em tantos momentos. É. Numa palavra ou numa frase, o que é que a escola representa para si, Dona Fernanda? Felicidade. Ah, que bom. Olha, Dona Fernanda, pois a sua vida não é só escola, não é? Claro. E, portanto, há outro aspecto que eu também gostava aqui de realçar, que é muito especial em si, que toda a gente reconhece, que é, eu até vou dizer aqui um ditado, que se costuma dizer que a senhora tem mãos de ouro. Realmente a senhora tem umas mãos de ouro. Além de ter um coração, tem também as mãos. A senhora faz renda, faz malha, costura, cria arranjos, que é uma maravilha, ou seja, lá está sempre a sua boa vontade. Nós na escola, sempre que há um evento, sempre que há uma situação em que precisamos da Dona Fernanda, nós não corremos sempre só à Dona Fernanda quando precisamos, mas realmente quando há qualquer coisa, pois lá estamos nós a pedir à Dona Fernanda, porque realmente a senhora tem umas mãos de ouro. De onde é que vem esse gosto pelos trabalhos manuais? Não sei, eu desde pequenina, lá está, quando eu tive a tal boneca, eu fazia, às vezes levava porrada da minha mãe, ela batia-me, porquê? Porque ela tinha, eram tempos muito pobres, difíceis, claro. E a minha mãe costumava-me fazer camisolas e roupitas, porque a folhinha era muito frio, e ela tinha lá os novelinhos da lã guardadinhos aos tecidos, eu ia lá e desviava assim uns pedaços. Portanto, já nessa altura... Eu sei que o primeiro casaquinho que eu fiz para essa boneca, eu ia toda contente mostrar o casaco à minha mãe e ela bateu-me. Pronto, mas olhando para trás compreendo, claro, porque claro. Tirei-lhe um eram pedaço difíceis, do lã que lhe ia fazer era. Falta para fazer uma camisola. Mas eu desde pequenita, eu sempre gostei muito de fazer coisas e de experimentar, era a costura, era os... E depois eu não tive ninguém que me ensinasse. Via a minha mãe fazer e experimentava e fui depois às escondidas ia fazer e foi assim que eu fui aprendendo. Depois, mais tarde, havia as revistas e fui fazendo mais. Mas acho que foi uma coisa que surgiu... Naturalmente, fui fazendo, naturalmente. É, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Que gosta de fazer, é. Que gosta de fazer e que faz muito bem. Obrigada. E também, pronto, e realmente nós dispomos sempre, lá está, a boa vontade da Dona Fernanda. A Dona Fernanda é uma pessoa que realmente tem boa vontade para muita coisa. Porque lá está, porque a escola me faz feliz e se eu estiver... É verdade. Não é? Porque acho que também faz parte tentarmos pôr a escola bonita e... colaborarmos nas atividades que há na escola, acho que isso também é muito importante. É, nós não estamos ali, pelo menos é o que eu penso, eu não estou ali só para varrer as salas. De todo. Temos que o fazer, claro, porque obviamente, faz parte das mas nossas não é funções, todo o mais importante. Mas para mim não é o mais importante. E se eu tiver que estar, se eu vir que uma aluna está mal e está a precisar de falar, de desabafar, se eu tiver uma sala para limpar, a sala fica. Se não limpar hoje, limpo amanhã. Claro, claro. Acho que há coisas mais importantes. Pronto, e manter a escola agradável, dar um aspecto bonito, com flores. Acho que isso se me faz sentir bem a mim. Num espaço bonito, os outros também gostam. Claro. Né? Aliás, então, até se nota perfeitamente a diferença entre o pavilhão onde está a Dona Fernanda e os outros pavilhões. Mas não é? Aquele pavilhão, pronto, também, por si, já é. Já é, já é. Mas os seus, é? Arranjos, os seus arranjos florais, pois claro, que lhe dão ali um aspecto mais agradável. Mais agradável, é. Pronto. Eu tinha aqui a pergunta para lhe fazer: que se não tivesse seguido esta profissão, que outro caminho acha que teria escolhido? Pois já falou aqui na educadora, sim, de infância. Sim. Pronto, seria, portanto, esta é a sua área, não é? É a sua praia. Olha, Dona Fernanda, entretanto, também não falámos aqui, mas depois, claro, que a senhora também já teve os seus filhos, portanto, também é avó, portanto, lá estamos nós com o papel de ser mãe, que também, neste momento, de ser avó, sim, é uma parte muito importante da sua vida, não é? É? E que, obviamente, se a Dona Fernanda está a falar com tanto amor e com tanto gosto dos nossos alunos, pois como é que a senhora não será como mãe e como avó? Só tenho pena, claro, de estar longe. Pois é. Mas hoje em dia as novas tecnologias também nos ajudam muito. Fazemos umas videochamadas e vamos conversando. Mas quando eles estão ao pé de mim, e é uma alegria imensa. É uma alegria. É uma alegria imensa. É muito bom. Olha, Dona Fernanda, só nos resta agradecer muito por ter estado aqui connosco e o que tem dado à nossa escola, aos nossos alunos e a todos nós ao longo destes anos. Foi um enorme gosto tê-la aqui, como sempre, porque é sempre um enorme gosto falar com a senhora e estar com a senhora. Pronto, a senhora é realmente uma pessoa, é um ser humano muito especial e, portanto, nós desejamos-lhe as maiores felicidades e que continue ao nosso lado, não vou dizer muitos anos, porque também terá anos para aproveitar outras coisas também tão boas. Sim. Portanto, chegará à altura da Dona Fernanda deixar a nossa escola e passar a outra etapa, que também é precisa. Pronto, o tempo em que estivermos juntas, pois claro que obviamente que o vamos aproveitar de parte a parte. Portanto, muito obrigada por esta conversa, Dona Fernanda, e por este bocadinho. Obrigada e eu pelo vosso carinho, pela vossa amizade, por tudo. Saio daqui com o coração cheio e nós e também, chorar. Pois claro. A chorar imenso. Mas é a chorar de alegria. Obrigada. É a chorar de alegria. Obrigada. Obrigada a nós, Dona Fernanda. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. O tempo vai esperar de ter-se por aí para eu poder ficar assim olhar para ti. O tempo sabe bem, até o tempo entendeu, que não se apressa alguém que te olhe como eu. És água no deserto, perto, o meu palpite certo. És luz do sol, luz do sol, sua explosão de graça, golo ganho na raça, meu farol. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Quando o tempo escapa, olho-te à socapa, mas te quero aqui. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Se mais tempo tenho, mais eu me entretenho a olhar para ti. O tempo vai esperar, tal como eu lhe pedi, não pôde recusar, bastou-lhe olhar para ti. O tempo sabe bem, até o tempo entendeu, vai querer ficar também, olhar como eu. És água no deserto, o meu palpite certo. És luz do sol, luz do sol, sua explosão de graça, golo ganho na raça, meu farol. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Quando o tempo escapa, olho-te à socapa, mas te quero aqui. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Se mais tempo tenho, mais eu me entretenho a olhar para ti. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Quando o tempo escapa, olho-te à socapa, mas te quero aqui. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Se mais tempo tenho, mais eu me entretenho a olhar para ti. O tempo vai esperar, a olhar, a olhar, a olhar, a olhar para ti. Passamos agora às nossas rubricas habituais. Olá, caros ouvintes. Hoje irei abrir mais uma porta poética de um dos maiores poetas portugueses, Luís de Camões. Este poema trata de um assunto muito falado na lírica, o amor idealizado. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si, somente pode descansar. Pois consigo tal alma está aliada, mas esta linda e pura semideia, que como o acidente em seu sujeito, assim com alma, minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, com matéria simples buscar fora. No texto de hoje, a Ana Ribeiro leva-nos numa viagem pela cultura moçambicana. Desfrutem. Olá, caros ouvintes. Hoje vamos falar sobre Moçambique. A cultura de Moçambique é uma mistura vibrante de tradições bantu, influências árabes e herança portuguesa, caracterizada pela sua imensa diversidade etnolinguística, mais de 40 línguas, artesanato marcante, esculturas, maconde em pau preto, música e uso simbólico da catapulana. É uma nação com forte expressão artística, literária e artes visuais. A gastronomia é caracterizada pelo uso intenso de coco, amendoim, mandioca, marisco fresco, como camarão e lagosta, e piripiri, bem como por pratos emblemáticos, nomeadamente a matapa, folhas de mandioca cozidas com leite de coco e amendoim, muitas vezes com caranguejo ou camarão, o frango à zambesiana, frango grelhado marinado com leite de coco, alho, limão e piripiri. E acima, acompanhamento de base numa polenta espessa de farinha de milho ou mandioca. Na dança, a marrabenta é um género urbano mais popular, enquanto a timbilha do chop é o património imaterial da humanidade, destacando-se ainda danças como o tufo, no norte, e o xigubo, no sul. Nos trajes encontramos as capulanas, de Moçambique, que são panos de algodão estampados e coloridos, usados tradicionalmente pelas mulheres como vestuário, saia, túnica, cobertura de cabeça, e carregados de um profundo valor cultural e simbólico, representando identidade, estado civil, eventos importantes e até segredos, com padrões que contam histórias e refletem a rica identidade moçambicana. Ficaste a saber um pouco mais sobre a cultura moçambicana. Para o próximo programa, vamos falar da cultura australiana. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Numa verdadeira aula de história, a Andrea vai neste programa falar-nos sobre o Tratado de Latrão e o nascimento do Estado do Vaticano, tal como conhecemos atualmente. Neste programa, vou contar-vos de que forma é que o Estado do Vaticano se tornou um Estado independente, com a assinatura do Tratado de Latrão. A assinatura do Tratado de Latrão só pode ser compreendida à luz da chamada Questão Romana, um conflito que se prolongou por quase 60 anos. Em 1870, durante o processo de unificação italiana, as tropas do rei Vítor Emanuel II ocuparam Roma, que até então era parte dos Estados Pontificados, ou seja, território sob o governo direto dos Papas desde o século VIII. O Papa Pio IX recusou-se a reconhecer a autoridade italiana e declarou-se prisioneiro no Vaticano, encerrando-se no Palácio Apostólico e rompendo relações com o novo Estado. Durante esse período, conhecido como Cativeiro dos Papas, os pontífices consideravam-se despojados injustamente do poder temporal que lhes garantia independência. Em contrapartida, o governo italiano, através da Lei das Garantias de 1871, tentou conceder ao Papa certas prerrogativas e rendas, mas sem reconhecer a sua soberania política, proposta que foi firmemente rejeitada pelo Vaticano. Esta situação criou uma tensão constante entre Roma e a Santa Sé, dificultando as relações diplomáticas da Itália com os países católicos e dividindo profundamente a sociedade italiana. A solução só começou a ganhar forma nas primeiras décadas do século XX. O Papa Pio XI, Achille Hatti, eleito em 1922, mostrou-se disposto a resolver a questão romana de forma diplomática, desde que fossem garantidas a independência da Igreja e a liberdade espiritual do Papa. Do lado italiano, o primeiro-ministro Benito Mussolini, líder do regime fascista, via na reconciliação com a Santa Sé uma oportunidade política para consolidar o seu poder e obter o apoio da população católica. As negociações iniciaram-se em 1926 e prolongaram-se durante 3 anos, conduzidas pelo cardeal Pietro Gasparri, secretário de Estado do Vaticano, e pelo próprio Mussolini. Finalmente, a 11 de fevereiro de 1929, no Palácio de Latrão, em Roma, foi assinado o Tratado de Latrão, composto por 3 documentos fundamentais. O tratado propriamente dito reconhecia a soberania plena e exclusiva da Santa Sé sobre o Estado da Cidade do Vaticano, com cerca de 44 hectares, estabelecendo as fronteiras e a independência do novo Estado. A Concordata, que regulava as relações entre a Igreja e o Estado italiano, reconhecendo o catolicismo como religião oficial da Itália e assegurando o ensino religioso nas escolas públicas, o reconhecimento civil do casamento religioso e o estatuto especial do clero. E a Convenção Financeira, que previa uma indemnização à Santa Sé de 750 milhões de liras, moeda italiana, e títulos do Estado italiano no valor de 1.000 milhões de liras, como compensação pela perda dos antigos Estados Pontifícios. A assinatura foi acompanhada de grande solenidade e recebeu ampla cobertura internacional. O Papa Pio XI redescreveu o acordo como o fim da questão romana e uma nova era de paz entre a Igreja e o Estado. Com o Tratado de Latrão, nascia oficialmente o Estado da Cidade do Vaticano, o mais pequeno do mundo, mas com plena soberania e independência internacional. O Papa passou a ser reconhecido não apenas como chefe espiritual da Igreja Católica, mas também como chefe de Estado, com direito a relações diplomáticas e representação junto das nações. A Santa Sé obteve ainda garantias de esta territorialidade para algumas propriedades em Roma, como a Basílica São João de Latrão, Santa Maria Maior, São Paulo Extramuros e o Palácio de Castelo Gandolfo, residência de Verão dos Papas. Para o regime fascista, o tratado foi uma vitória política. Mussolini ganhou prestígio junto à população católica e projetou uma imagem de pacificador e defensor da religião. Após a Segunda Guerra Mundial e a queda do fascismo, o Tratado de Latrão manteve-se em vigor, a nova Constituição italiana de 1948 reconheceu o acordo, garantindo a independência do Vaticano. Contudo, algumas cláusulas da Concordata de 1929 foram revistas em 1984, sob o pontificado de João Paulo II e o governo de Bettino Craxi. A principal mudança foi o fim do catolicismo como religião oficial do Estado italiano, consolidando a separação entre Igreja e Estado e adaptando o acordo à realidade democrática e pluralista contemporânea. O Tratado Latrão representou um marco na história moderna da Igreja Católica, ao resolver uma disputa que durava quase 6 décadas, permitindo ao Papado recuperar a sua liberdade e autoridade moral, libertando-se da dependência de qualquer poder político, e a criação do Estado Vaticano assegurou à Santa Sé uma base territorial mínima, suficiente para garantir a sua independência nas questões espirituais e diplomáticas. Do ponto de vista simbólico, o Tratado também pôs fim a um período de isolamento papal e marcou o início da era moderna da diplomacia vaticana, permitindo à Igreja desempenhar um papel ativo na cena internacional em termos como a paz, os direitos humanos e a justiça social. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Na área económica, o Afonso tem boas notícias para nos transmitir: a queda do número dos empregados em 2025 e a resiliência e o dinamismo do mercado de trabalho em Portugal. Boa noite, caros ouvintes. Portugal atingiu em 2025 a taxa de desemprego mais baixa desde 2011. Segundo o INE, Instituto Nacional de Estatística, apenas 6% da população ativa está desempregada. O número de pessoas empregadas subiu para cerca de 3,2%, enquanto o desemprego desceu para 337 mil cidadãos. Entre os jovens, a taxa caiu para 19,5%, mostrando uma melhoria na integração dos mais novos no mercado de trabalho. Também a subutilização do trabalho, que inclui desempregados e trabalhadores subempregados, caiu para 10,2%, o valor mais baixo em 14 anos. Os especialistas consideram estes números um sinal de um mercado de trabalho mais resiliente e dinâmico, embora desafios como a qualificação e a integração dos jovens continuem a merecer muita atenção destes especialistas. Desta forma, o emprego em Portugal continua a crescer, aproximando-se dos níveis próximos de pleno emprego. A todos os nossos ouvintes, obrigado e até à próxima rubrica de Economia. A ANI inicia hoje uma nova abordagem da cultura e da história. Os mitos e lendas vão dar lugar a factos e personagens reais da história universal. Boa noite, caros ouvintes. No programa de hoje não vos levarei a viajar, mas sim a ouvir. Antes das constituições, antes das eleições, antes dos estados modernos, o poder pertencia, muitas vezes, a uma família. As dinastias não eram apenas linhagens reais. Eram sistemas políticos, concebidos para governar territórios, populações e crenças. Uma dinastia governava porque se dizia legítima. Essa legitimidade podia nascer da religião, da tradição ou da conquista. Mas sem aceitação, o poder nunca se sustentava. No Antigo Egito, o poder dinástico era simultaneamente político e sagrado. O faraó era apresentado como um deus-rei, tornando a obediência num dever religioso. A política e a crença eram inseparáveis. Questionar a dinastia era questionar a própria ordem do universo. Na Europa medieval, as dinastias foram obrigadas a adaptar-se. Os reis continuavam a governar por direito divino. Mas precisavam do apoio de cortes, nobres, conselhos e exércitos. O poder já não bastava herdá-lo, era preciso mantê-lo. O casamento tornou-se diplomacia. Os herdeiros tornaram-se assuntos de Estado. As linhagens de sangue transformaram-se em instrumentos políticos. Guerras inteiras eram travadas, não por ideologia, mas pela questão de quem tinha o direito legítimo de governar. A Guerra da Sucessão Espanhola, por exemplo, não foi apenas um conflito entre Estados, mas uma disputa sobre a legitimidade dinástica. No entanto, as dinastias nunca foram absolutas, pendiam da lealdade, e a lealdade por vezes tem limites. Quando crises económicas, derrotas militares ou desigualdades sociais enfraqueciam a confiança, o poder dinástico deixava de parecer natural e passava a parecer opressivo. É por isso que a queda das dinastias coincide frequentemente com profundas transformações políticas. A Revolução Francesa não derrubou apenas um rei, desafiou a própria ideia de que o poder podia ser herdado. A Revolução Russa fez o mesmo, substituindo o governo dinástico por uma ideologia política inteiramente nova. O que me fascina nas dinastias é esta tensão constante que cria estabilidade, continuidade e ordem, mas resistem à mudança. Ao longo deste ano, tenho-vos levado a viajar no tempo e a locais quase míticos, à Grécia Antiga, à primeira civilização egípcia e às terras nórdicas. E hoje dou um fim a essas viagens, não porque tenham perdido o seu valor, mas porque abriram caminho a outras. Levar-vos-ei em viagens por épocas muito mais próximas de nós, onde os deuses deram lugar aos homens e onde o poder deixou de ser contado em lendas para passar a ser exercido em palácios, tronos e impérios. A partir de agora, as nossas viagens levar-nos-ão àquilo que deixa de ser mito e passa a ser um fato histórico. Levar-nos-ão a famílias que governaram, reinaram e decidiram o destino de povos inteiros. Não em nome dos deuses, mas em nome do poder político. Deixaremos os mitos para trás e entraremos na história. Boa noite e até à próxima viagem. O tema das calamidades naturais está na ordem do dia. Por isso, a Inês vai abordar o papel do Exército Português como reforço dos meios de proteção civil e apoio às populações neste contexto de catástrofe. Nas últimas semanas, Portugal tem sido atingido por várias catástrofes naturais. Situações de cheias provocadas por períodos de chuva intensa. Estes fenómenos têm causado prejuízos materiais significativos, colocado a população em risco e exigido uma resposta rápida por parte das autoridades. Perante este cenário, o Governo decidiu mobilizar o Exército Português para reforçar os meios da proteção civil e apoiar as operações de socorro no terreno. A intervenção do Exército em situações de catástrofe está prevista na Constituição e na Lei. uma vez que as Forças Armadas não têm apenas uma função de defesa militar, mas também uma missão de apoio à população em contextos de emergência. Graças à sua organização, disciplina e capacidade logística, o Exército consegue atuar rapidamente quando os meios civis se revelam insuficientes ou sobrecarregados. No terreno, os militares desempenham tarefas fundamentais para garantir a segurança das populações. Entre essas funções estão as evacuações de pessoas em zonas de risco, o transporte de bens essenciais e de equipamentos, a montagem de abrigos temporários, a limpeza de estradas e acessos, bem como o apoio direto às equipas de socorro. Em muitas situações, esta presença permite acelerar a resposta e minimizar os danos humanos e materiais. No entanto, a repetição destes episódios levanta uma questão política mais profunda. A frequência com que o Exército é chamado a intervir revela que as catástrofes naturais deixam de ser um acontecimento excepcional e passam a fazer parte da normalidade do país. As alterações climáticas, aliadas a problemas estruturais como o ordenamento do território e a falta de investimento na prevenção, contribuem para agravar estes fenómenos. Na minha opinião, a intervenção do Exército é indispensável e demonstra a importância da cooperação entre as instituições de Estado. Ainda assim, a resposta não deve ser vista como uma solução principal, mas sim como uma medida de apoio em momentos de crise. É fundamental apostar mais na intervenção, nos reforços da proteção civil, na gestão florestal e na criação de políticas públicas eficazes que reduzem o impacto destas catástrofes. Assim, será possível proteger as populações de forma mais eficaz e garantir uma resposta mais sustentável no futuro. Até à próxima! De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova! Boa Nova! Como é que está? Muito obrigado de você querer gravar o... Muito obrigado. Oração ao tempo. Muito obrigado por ter aceito o convite. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, tempo, tempo, compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, tempo, tempo, tempo, entro num acordo contigo. Tempo, tempo, tempo, tempo, por seres tão inventivo e para seres contínuo. Tempo, tempo, tempo, tempo, és um dos deuses mais lindos. Tempo, tempo, tempo, tempo, que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, tempo, tempo, tempo, ouve bem o que te digo. Tempo, tempo, tempo, tempo, peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, tempo, tempo, tempo, quando o tempo for propício. Tempo, tempo, tempo, tempo, de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, tempo, tempo, tempo, e eu espalho benefícios. Tempo, tempo, tempo, tempo, o que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, tempo, tempo, tempo, apenas contigo emigo. Tempo, tempo, tempo, tempo, e quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, tempo, tempo, tempo, não serei nem terá sido. Tempo, tempo, tempo, tempo, ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos. Tempo, tempo, tempo, tempo, num outro nível de vínculo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, tempo, tempo, tempo, nas rimas do meu estilo. Tempo, tempo, tempo, tempo. E por fim, destacamos algumas das atividades realizadas no nosso agrupamento. Entre Fronteiras e Consciências, uma viagem pela memória e pelos valores da humanidade. Os alunos do 11º F, 11º I e do 12º F, dos cursos profissionais de multimédia, cozinha e pastelaria, instaladores de sistemas térmicos de energias renováveis e de sistemas solares fotovoltaicos, visitaram, no passado 31 de janeiro, o Museu Vila Formoso, Fronteira da Paz e a Casa Artistides Sousa Mendes, organizada a partir de um diálogo interdisciplinar entre português, área de integração, história da cultura e das artes e cidadania e desenvolvimento. A visita pretendia, a partir do exemplo histórico de Aristides Sousa Mendes, cuja ação humanitária teve expressão na Segunda Guerra Mundial, quando desobedeceu às ordens do regime de Salazar e emitiu vistos que permitiram a fuga de 30 mil refugiados, muito deles judeus, para Portugal. Uma reflexão sobre a construção da história, dos valores éticos, universais e da cidadania. Os alunos, em diversos momentos, escutaram em silêncio a coragem moral de alguém que escolheu a dignidade humana. Ficou o desafio: sejamos todos Aristides Sousa Mendes. Escola Segura na EB de Travanca de Lagos. Com o intuito de celebrar o Dia da Internet Segura, que se comemora a 10 de fevereiro, o programa Escola Segura esteve em Travanca de Lagos, onde se realizou uma ação de sensibilização sobre a necessidade de prevenir comportamentos de risco inerentes à utilização da internet. Os alunos fizeram várias questões, revelaram preocupação e interesse pelo tema e tornaram-se numa verdadeira brigada da internet. Agradecimentos especiais a Ana Teresa, Andréa Santos, Afonso Dias, Inês Santos, Alcitano Mangara, Diana Diniz, Joana Fidalgo, Ana Mendonça e à nossa convidada especial, Fernanda Guerrinha. Na revisão e introdução de textos, Basílio Torres. Na sonoplastia, Afonso Dias e Inês Santos. Participação especial na edição do programa de Albino José. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa dinamizado pelo Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. De Oliveira do Hospital para todo o mundo, em radioboanova.sapo.pt. Boa Nova.